1896 de Clos 15. Correio Transponda 5561, este é o meu 1935, controle. 551 Transponder, o 1896, 1935, certo? 3520, bom dia, pouso autorizado, pista 90, 180 graus, 4 abaixo. Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, né?